meu chão. Minha rima é pesada, é cheia de unção. Já estive no sufoco muito tempo na bandidagem. Nas garras do maligno fazia muitas viagens. Nas ruas da cidade me chamavam de terror. Veículo do demônio usado pra muita dor. Mas hoje eu sou liberto, canto rap em louvor. Remido e lavado pelo sangue do Senhor. E jamais eu vou voltar para o que já fui um dia. Com mais sete demônios na periferia. Eu sigo em paz com Deus, não me arrisco mais assim. Eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não faço minha vontade, ela já não reina em mim. Eu não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não faço minha vontade, ela já não reina em mim. Eu não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já vi muitos mãos descer a cova, sepultura. Escravo do crime, das drogas, guerra de rua. Não deixe que o inimigo destrua sua vida. Seu caráter, seu moral, seu sonho, sua trilha. Não deixe que Lucifer impere na sua família. Fui resgatado por Jesus Cristo desse mundo cruel. Eu também já estive aí, já provei do gosto amargo do fel. Daí pra cá, minha vida foi restaurada, purificada, lavada, enxaguada pelo sangue de Jesus, o grande Cordeiro. Eu me tornei filho de Deus, eu sou herdeiro. Já não faço minha vontade, ela já não reina em mim. Eu não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não faço minha vontade, ela já não reina em mim. Eu não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que vivo na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus que no rocha colocou e afirmou os meus pés. Rap Maria voltou, abalando o inferno, pregando a verdade, estruturando o inferno com pacto de santidade. Estou aqui mais uma vez pra falar pra vocês que Cristo já me libertou e agora chegou sua vez. A graça é pra toda a raça, pra preto, pra branco e pras minas. Jesus é o caminho, a verdade, a luz que nos ilumina. Guerreio como uma gadita, descendente da tribo de Gad, saqueando o inferno, livrando você da maldade. Atitude é o meu lema, Jesus é o meu aliado contra a região celeste da malignidade. Estou com Cristo na cruz e não vivo mais eu. A natureza pecaminosa que havia em mim já morreu.